Saudações, ouvintes do Politicast. Você já deve ter notado que este episódio não é igual aos que a gente costuma publicar no nosso podcast. Trata-se de um episódio especial, que é um episódio avulso. Pode ser que vire um projeto no futuro, que tenha mais episódios nessa linha, pode ser que não sei ainda. Então, vamos lá. O Agreste à Esquerda é um grupo que a gente criou aqui no Agreste Alagoano para juntar o pessoal que tem uma visão mais de esquerda, especialmente nesse momento complicado em que a gente está vendo toda essa movimentação para tentar depor o presidente de uma forma atropelada, e assim surgiu esse grupo. Esse episódio em particular foi gravado no Ato Cultural do dia 2 de abril, na praça conhecida como Praça da Prefeitura, daqui de Arapiraca mesmo. Foi um ato contra o golpe, teve música, teve muitas falas bacanas e diversos oradores. Eu espero que vocês gostem e isso aí, fiquem com o episódio. É da terra que nasce a nossa vida, é da terra que a gente deve comer. Um país que tem muita agricultura, se dever pagar tudo no nome, no Brasil, quando houver reforma agrária, nunca mais a pobreza passa fome. Tanta gente que vive na cidade, esperando o emprego que não vem, se voltar a trabalhar na terra, a família poderia viver bem. Quem tem terra demais desocupada, deveria ser rico que ele tem. Se der terra para o homem trabalhar, comida na mesa vai sobrar. Você que tem a terra e não trabalha, dê a terra para quem quer trabalhar. Tanta terra que tem desocupada e tanta gente sem ter onde plantar. As missões, professor, para nós somos iguais. Desde o advogado ao analista, desde o padre ao próprio repentista, ao homem que explora os minerais. Desde o homem que escreve nos jornais, ao piloto que voa para o voar. Rico, pobre, civil, militar, quem trabalha merece uma medalha. Vamos dar mais valor a quem trabalha e ninguém deve viver sem trabalhar. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe e dê fortaleza para falar a verdade, como vocês têm dito aqui, nesse microfone. Eu quero, mais uma vez, parabenizar a todos que estão presentes aqui com coragem e fé. Muito obrigado, a Vandinha e São José que está aqui animando. Alex Gomes, aquele abraço. Tchau, gente! Então a gente sabe a dificuldade que os trabalhadores rurais passaram antes de Lula. A gente sabe. Antes de Lula, a dificuldade que era. A dificuldade que ele tinha de ter acesso ao banco, aos projetos, tudo. Tudo que era difícil para ela resultou. Esse não é o momento da gente cair na velha armadilha imperialista do dividir para reinar. Foi assim que esses caras fizeram na África, foi assim que eles fizeram na Ásia, foi assim que eles fizeram por onde passaram. Eles dividiram para reinar. Em 64, a divisão polarizou entre comunistas e anticomunistas. O papo era esse. Mas o terror comunista, o perigo comunista, a iminência, né, dos comunistas tomarem o mundo e acabarem com o capitalismo. Hoje isso não cola mais. Né? Hoje em dia não tem sentido um discurso desse. O que é que a gente vem assistindo? A gente vem assistindo, né, a sinalização, né, para um momento de colher os frutos do que os Estados Unidos e a Europa fizeram nos últimos 30 anos no país com o neoliberalismo, que foi fragmentar a classe trabalhadora, fragmentar as pautas de luta da classe trabalhadora, nos colocar para discutir setorialmente, nos colocar para discutir políticas focais e nunca estarmos juntos para discutir o que é de base nesse país. Se há alguma coisa que o golpe está servindo nesse momento, se há algo para o qual o golpe está servindo nesse momento, é para colocar quem é contra o racismo, quem é contra a homofobia, quem é contra a violação do meio ambiente, quem é contra todas as pautas retrógradas, as pautas do acaso contra esse país, que milita no movimento sindical, colocar todas essas pessoas juntas, porque a gente vai ter que repactuar, a gente vai ter que construir um novo caminho de unidade, um novo caminho de unidade que passe pelo desenho, né, do país que nós teremos a partir da visão das classes trabalhadoras, na sua complexidade, na sua complexidade. Por porque eu não sou só trabalhador. Eu sou trabalhador, eu sou negro, eu sou do candomblé, eu sou mulher, eu sou homossexual, eu sou tudo isso. Então a gente vai ter que dilatar a nossa compreensão de trabalho, a nossa compreensão de classe trabalhadora, para que a gente possa construir um novo projeto para esse país. Não há mal que não venha para o bem. O golpe vai nos unificar mais do que nunca na história desse país. O que mais me faz eu estar aqui hoje nessa praça é dizer que o negro afrodescendente, que cultua orixá, que tem candomblé, nunca foi tão respeitado e nunca teve tanta oportunidade, tanta chance, como no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Então, eu sou contra o impeachment. Na história desse país, a imprensa foi imparcial. Piada, piada, não é imparcial. Eu acho que a gente tem que ter muita clareza quando fala sobre isso. Muita clareza em saber que há um juiz aliado com o canal televisivo, disposto a colocar tudo que for contrário a um partido, a um grupo político, e que confessou que ia fazer isso. Confessou que ia fazer isso. Porque quem leu o artigo dele de considerações sobre a operação que houve na Itália, ele considerava central que a imprensa estivesse aliada ao judiciário para divulgar o que estava acontecendo, então ele já estava dizendo que ia fazer o que está fazendo. Não tem vergonha de assumir isso. E que depois, né, com muita cara lisa, como a gente chama aqui, pede desculpas por ter vazado os grãos, desculpa, Supremo, por eu ter feito isso. Ele deve desculpas à presidenta Dilma, não é ao Supremo, não. Ele deve desculpas ao ex-presidente Lula. E o judiciário teve sua sensibilidade em considerar o seguinte: o ex-presidente Lula é uma figura de forte apelo social. E como figura de forte apelo social, merece, mesmo que não tenha cargo, ser investigado como se tivesse sido privilegiado. Vamos pra rua, a gente pega todos. Não tem um demagogo, não. Se é um meio de comunicação que bota perder as pessoas, é a Globo. Ela não passa ao lado da gente, só passa ao lado da gente. Então, a televisão da gente, na minha casa mesmo, está desligada há mais de 15 dias. Porque está dor de cabeça quando você liga, só fala Dilma, Lula, Lula e Dilma. É só isso que eles falam, de mal, não fala de bem. Então, é um meio de comunicação, um meio que mostra a ruindade. A ruindade só quer mostrar o lado da gente. Por que não mostra o lado deles? Na situação que a gente está vendo aí, a Dilma está com o nome limpo, eles estão com o nome sujo. Um monte de ladrão tem lá. Nós não podemos também nos ficar se mantendo sérios em relação à nossa mídia. Nós somos uma mídia parcial, sim. Ela tem que ir para um lado e a gente sabe qual é esse lado. A gente sabe que a Globo, em 1964, ela apoiou a ditadura e atualmente ela também apoia o golpe. A OAB, o nosso judiciário, ela apoiou a ditadura em 1964 e agora ela apoia o golpe. A verdade, ela pode ser dura, mas ela apoiou e ela continua apoiando. A gente não pode também negar que em 64 a gente teve um golpe de Estado, a gente teve um período que é mais vergonhoso na nossa história, onde nós tivemos os nossos direitos sendo cassados, professores de sala de aula sendo assassinados por divergir e dar opinião e não seguir aqueles clipes que os militares colocavam para eles seguir, estudantes sendo assassinados, é São Luís, um estudante secundarista, onde poderia ser seu filho, onde poderia ser meu irmão, onde poderia ser um amigo nosso, qualquer um que está aqui na praça. Então a gente não pode deixar que isso aconteça novamente. Nós tivemos vários companheiros sendo assassinados, sendo perseguidos. Dina, Onestino Guimarães, vice-presidente da UNE. Nós tivemos ontem, 52 anos, que a sede da UNE foi incendiada na Praia do Flamengo. Nós tivemos vários atos aí que tinham os nossos direitos e nós não queremos que isso volte. Companheiros que foram assassinados, guerrilheiros. Oswaldão foi assassinado na guerrilha. Então isso não pode acontecer. Eles podem matar os homens, mas o legado deles continua vivo. Eles foram assassinados, mas mortos deles não estão. O espírito deles está vivo dentro de cada um de nós. E eu só quero frisar aqui, galera, que a gente não pode deixar que não vai ter um golpe e a gente tem que se unir e falar em alto bom som, porque a gente ainda não entender. Então não vai ter um golpe. Vai ter golpe! Vai ter golpe! Vai ter golpe! foi construído um sonho. Dentro de nós foi restaurada a esperança. E qualquer coisa que venha na contramão disso, para mim, é golpe. É golpe. É golpe na minha esperança, é golpe no meu direito de sonhar. É golpe na perspectiva que a minha geração reconstruiu de ver esse país emprestar dinheiro ao FMI. Eu vivi para ver isso. Eu vivi para ver o Brasil emprestar dinheiro aos Estados Unidos. A minha geração nunca imaginou que a gente pagaria a dívida externa, João. Que virá emprestar dinheiro para os Estados Unidos? A outra justificativa que ele usa para instaurar esse clima é com as pedaladas fiscais. Mas ninguém explica que as pedaladas fiscais que todo mundo praticou nesse país, todo mundo, foram usadas para manter pagamentos de demandas sociais. Cumprimento dos pagamentos do Bolsa Família, cumprimento dos pagamentos do Minha Casa Minha Vida. Enquanto que Fernando Henrique Cardoso, quando usou pedalada fiscal, foi para pagar dívida de banqueiro. É isso que as pessoas não explicam. Então, o simbolismo do mandato da presidente Dilma é muito grande nessas demandas populares. E o povo brasileiro não pode cair nessa armadilha. Não pode cair nessa armadilha de luta contra a corrupção. Nós precisamos lutar pela moralização das instituições. Nós precisamos lutar por uma nova forma de fazer política nesse país, que não seria o PT, o PCdoB, qualquer partido sozinho, que iria radicalizar e construir uma nova lógica política nesse país. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que é contra a corrupção. Todo mundo! Mas não se trata disso. A presidente Dilma, hoje, é a mulher mais honesta que existe na política brasileira. Porque não responde a nenhum processo. Nenhum processo a Dilma responde. Enquanto o Congresso Nacional, a Comissão de Impeachment, tem um ladrão presidindo a Câmara de Deputados, onde a Rede Globo dá mais tempo para ele falar do que a própria presidente. Que moral a Globo Cunha tem para falar se o governo continua ou não? A imprensa está dando voz a verdadeiros ladrões. Metade da comissão de impeachment responde a processo, enquanto a Dilma não responde a um único só processo. Falando de pedalada fiscal, de 11 atos que a presidente cometeu de ajuste fiscal, por que não falam dos 31 atos que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez? Falam que a presidenta está cometendo crime de responsabilidade sem prova, porque não falam do governador do Paraná, senhor Beto Richa, do PSDB, que espancou o professor no ano passado? Porque não falam do governador do Paraná que cometeu crime de falsidade ideológica? O que está em risco aí é que é um plano de governo que está expandindo as universidades federais, que está expandindo os institutos federais, que está dando acesso à educação ao negro, à mulher, ao poder, e é esse plano de governo que afeta a burguesia do nosso país. É esse plano de governo que está lá afetando, cutucando, mexendo a vara e sabendo que hoje o filho da empregada, ele pode chegar lá e pode virar um arquiteto. O filho do pedreiro, ele pode chegar lá na universidade e virar um doutor. É isso que afeta. Eu acho muito também complicado a gente ficar nessa comparação, apesar de ser importante para que a gente tenha clareza. O que é fundamental, o que é necessário ser dito, é que se em 64 não tiveram vergonha na cara e foram lá tomar o poder de assalto, esse ano eles estão querendo dar uma melhorada, estão querendo dar uma maquiada, estão querendo dar uma disfarçada, estão querendo jogar alguns juristas que mancham o seu nome, mancham a sua história, assinando um pedido de impeachment como esse, completamente fragilizado, querem maquiar isso, dar ao povo brasileiro a ideia de que não é golpe porque está previsto na Constituição, mas eu quero que o povo brasileiro também saiba, é muito importante que quem está agora trabalhando, quem está aí nas drogarias, quem está nas lojas, quem está no estacionamento, saiba de uma coisa. Impeachment sem crime é golpe, sim. Está na Constituição, impeachment está, mas quando há crime de responsabilidade. Quando há crime de responsabilidade, é golpe, sim. A gente sabe a situação hoje da elite. O lado essa briga, essa dificuldade que eles estão tendo, com a raiva que eles estão. Não é quem queira sair pacífico, não. É briga, é ódio, eles têm ódio. esse ódio do pobre, esse ódio do negro, esse ódio de tudo que a Dilma e o Lula foi a favor, eles têm ódio. Então a gente briga, a gente está recebendo essa briga deles, mas a gente vai lutar, a gente vai estar, a gente vai na rua, onde tiver movimento, a gente está junto. A gente está defendendo. É muito difícil para eles hoje entrar num avião e ver o povo no avião também. Porque sabe que depois de Lula para cá, a gente tem essa oportunidade para você ver o povo. A facilidade que tem hoje de um povo se deslocar de onde ele está, para onde ele quer viajar, aonde ele quer, para onde ele vai. A dificuldade que eles têm, o ódio que eles têm de quando entra no avião e está lá o povo. Vai para a faculdade, está lá o negro fazendo faculdade, junto com ele. Está lá o filho do pobre, junto com ele, fazendo faculdade. É isso a dificuldade que eles têm, é isso a raiva que eles têm. Então, isso a gente não tinha. A gente não tinha isso aí. Eu acho interessante, estava conversando antes com o Cléber, e alguém qualificou da seguinte forma. O movimento que foi para as ruas no domingo são cidadãos, são pessoas comuns. Cidadãos, quem está indo para a rua na sexta-feira, que foi no passado, foi no dia 31, são militantes. Peraí, como assim? Militantes são cidadãos. Nós somos cidadãos. Vestem a bandeira do Brasil, vamos se ver amarelo, talvez não fosse nossas cores. Como se nós não fôssemos brasileiros. Todos nós somos brasileiros, a diferença de nós para eles é que nós sabemos por que estamos nas ruas. Se nós temos todos que nos separam, muito mais temos que nos governam. Se a gente adota o vermelho, é porque o vermelho é a cor do nosso sangue, representa o sangue dos trabalhadores que já foram derramados em luta pelos seus direitos, sobretudo representa que lembra a luta de todos os militantes que lutaram para que a gente tivesse a democracia que a gente tem hoje. E nós não vamos deixar que esse sangue derramado seja em vão. Nós vamos permanecer nas ruas, esse é o nosso lugar, a gente sabe, se sente bem nele e a gente vai continuar na luta. Não vai ter golpe, vai ter luta. E outra coisa que eles não medem, até que eu tenho certeza que não vai ocorrer esse impeachment, não vai porque a gente não vai deixar, se ocorrer, eles não têm condição de governar, porque quem está na rua não vai sair. A gente não é de sair da rua, a gente tem que ser. Não vai ser qualquer ladrão que vai virar o presidente honesto do governo e achar que agora os movimentos sociais vão deixar eles governarem como eles querem. Porque essa é a nossa diferença desse pessoal que está de verde e amarelo com a camiseta da FIFA. É a nossa diferença de nós para eles. Nós nunca saímos da rua. Nunca. Não foi Fidel Nihon da Fiesp que nos pôs na rua. Até quando nos passam de comer pão com mortadela, sair a aço, até isso aí é preconceito social. Porque se trata de dizer que são os pobres que estão na rua. Nós não estamos tomando champanhe como eles. Quando eles dizem que tem qualquer escroto chamado Alexandre Garcia, dizem que ganhamos R$80 para estar na rua, é de uma falsidade, de uma falta de escrúpulo e de uma falta de consciência da história desse país. Porque nós, e eu falo por todos vocês, não é R$80 que vai pagar um histórico de luta pelas conquistas sociais do nosso povo. Muito obrigada, boa luta e não vai ser difícil. Nós ventistas se arma de novo. Na paixão de um povo se militariza. No verde oliva, no amarelo do ouro. O ódio do povo, agora é a mídia. O moleque estava pirado, estava fora do dólar, da real. Estava um pivete alienado, nas mãos do que tinha usado, duas folhas de jornal. A memória incinerada, a visão escurecida, as mãos desarticuladas, a droga que agora usava, a capa de uma revista. Veja! Pivete saiu voado, isto é, alucinado em plena rua. É um efeito midiático, um pivete com mau passo e ser tragado pela indústria. Droga dentro do papelão, droga no outro da revista, fumaças pela televisão e gente manchando o pulmão com ar de hipocrisia. É droga de lavagem cerebral, a jato, é golpe de Estado, é antidemocrático. É necessidade de a memória manter sua coerência crítica, limpar a mente do pivete, da mentira repetida pela droga, cuspir a moral vó pra fora, gritar com voz firme da história, Globo fora, democracia fica. Erivaldo Amância. Se chamava Petrobras, orgulho do povo brasileiro, construção da Era Vargas também, e foi lá que eles foram atacar, detonar junto com a nossa burguesia bendita, que sabia que não ia retomar o poder nesse país, resolveram destruir o patrimônio do povo brasileiro, não pela corrupção, porque independente de qualquer corrupção instaurada dentro da Petrobras, que tem que ser apurada a fundo, a Petrobras tinha lastro moral no conjunto das nações para superar qualquer crise financeira, dando a pena possível, como uma das maiores empresas de exploração do petróleo no mundo. O que se fez com a Petrobras é criminoso. E eu não estou falando da corrupção não, porque todo mundo sabe que nesse país, na esfera privada ou na esfera pública, conta-se no dedo as instituições que não foram atingidas pela corrupção. O que se fez da Petrobras é criminoso do ponto de vista moral, João. Nós desmoralizamos o povo brasileiro na Petrobras, porque a Petrobras era a máfia do povo brasileiro. Nós acabamos moralmente com o nosso maior patrimônio moral. E os Estados Unidos souberam fazer isso com maestria. A Petrobras, que vem sendo severamente massacrada nos últimos anos, eu já ouvi várias pessoas falando isso daí, tristeza do presidente Lula, tristeza do Brasil, entre aspas, quando nós descobrimos o pré-sal. Né? Triste país que em pleno caminhar do fim da reserva petrolífera descobre uma das maiores reservas do mundo. Tristeza para esse país, porque ele vai ser assaltado, vai ser atacado, como o Brasil está sendo. Então, quando descobrimos a Petrobras do pré-sal, os ataques começaram. E aí é muito curioso, que mais uma vez a gente vê o capital internacional aliado à burguesia entreguista, como frisou o Glenn, e aí eu vejo lobistas da Chevron circulando no Congresso Nacional em troca de votos para que abra o pré-sal para a exploração internacional. Né? Então, se não existe nenhuma articulação internacional contra o governo, que me explique o que um lobista da Chevron faz chantageando o senador todo dia para votar a favor disso. É golpe sim, vamos denunciar, não vamos nos calar, e a população tem que ter clareza do que está acontecendo. Eu não venho para cá para defender o Estado de Direito, não. O Estado de Direito é condição básica de qualquer nação. Eu quero defender aqui, é um Estado soberano, João. É um Estado que fala grosso com os Estados Unidos da América. É um Estado que fala grosso com o capital internacional. O Lula não se transformou na liderança popular que sabe o mundo hoje. Simplesmente quer consolidar a democracia. Ele se transformou na liderança que é porque ele tirou 40 milhões de miseráveis da indigência e apontou um caminho para esse país na direção da soberania. Vai! Eu quero falar aqui enquanto militante cultural, enquanto artista, enquanto militante, por muito tempo do teatro em Arapiraca e hoje do cinema alagoano. A UJS, alguns anos atrás, teve um título de tema da UJS que eu achei muito interessante, que era Nas Redes e Nas Ruas. Estou fazendo uma leitura clara, compreensão do papel da internet, que a internet tem hoje nas lutas sociais e em todo campo da sociedade. E a internet, para o bem e para o mal, ela serve também como um campo de disseminar mentiras. É tanta mentira que você tem na internet que você tem que saber filtrar. A gente tem que saber ver as informações. Quando se divulga uma pesquisa dizendo que o índice de rejeição a presidente Dilma chega a 90%, eu até me assusto. Sabe por quê? Porque há 2 anos essa mulher tenta trabalhar e não deixa. Até nomear um ministro, que é papel da presidente da República. Eles estão tentando participou do Ministério da Justiça. Quando ela nomeou o Wellington, foi lá o PPS entrar na Justiça para retirar o ministro da Justiça. Quer dizer, estão cerceando o trabalho dessa mulher. É um absurdo, minha gente. A gente elegeu a presidente e há dois anos a gente está lutando em vários e vários segundos turnos. A gente fala de Bolsa Família, a gente fala da reforma, a gente fala de vários pontos, mas a gente não toca num dos pontos muito importantes dos avanços desse governo Lula e Dilma, que foi os avanços na política cultural do país. Até a gestão do Lula, o Ministério da Cultura era um ministério para brigar amigos e patrocinar eventos de algumas pessoas que o governo entendia que era interessante patrocinar. A partir do governo Lula, com a gestão do Gilberto Gil, o Ministério da Cultura passou a ser, de fato, fazer o seu papel, que é elaborar e executar políticas públicas de cultura nesse país. E fez uma verdadeira revolução na política cultural. A gente pode datar a política cultural do país entre antes e depois de Gil, entre antes e depois de Lula. E isso não precisam acreditar em mim, basta ir nos números, entrar no site do Ministério, que está lá todos os programas, os projetos e as políticas de Estado que foram criadas nessa gestão. Desde Mais Cultura, Cultura Viva, dos Pontos de Cultura, do Fortalecimento da Ancine e vários outros projetos. Os Pontos de Cultura é o maior programa de base comunitária do governo federal. É a forma mais eficiente de se fazer política cultural na ponta. Arapiraca hoje tem uma rede de 10 pontos de cultura que representa um investimento de 1 milhão e 800 mil em cultura nas comunidades, onde as instituições culturais é que dizem o que querem fazer com esse dinheiro, claro, com um plano de trabalho, com ações, prestando conta desse dinheiro, mas atendendo uma demanda real que ela aponta e não o que dizem de cima para baixo. E isso são conquistas que nós não vamos deixar retroceder. Uma das mentiras que cai na internet, eu vejo constantemente, é tentando desqualificar Chico Buarque. Recentemente, eu vi uma postagem ontem, tentando desqualificar Wagner Moura, porque se posicionou contra o golpe, dizendo que eles são patrocinados pelo governo via Lei Rouanet. É bom a gente entender, porque a gente conversa com as pessoas, a Lei Rouanet é uma lei federal que foi sancionada na época da gestão do presidente Collor, foi criado com o Collor, e ele se baseia em renúncia fiscal. É dinheiro público, mas não é o governo que diz para onde esse dinheiro deve ir. São as empresas. As empresas podem destinar 4% do seu imposto de renda a projetos aprovados no Ministério da Cultura. E para aprovar um projeto no Ministério da Cultura, qualquer grupo cultural, qualquer artista pode. Mas quem decide? Esse dinheiro está na mesa das grandes empresas desse país. O ministro Júnior, que está aí, que foi secretário de Gilberto Gil, é um dos grandes combatentes contra a Lei Rouanet da forma que ela está. Ele pegou várias brigas e hoje a reforma da Lei Rouanet não passa para que a gente possa dividir esse bolo da Lei Rouanet, que representa 4 vezes o orçamento do Fundo Nacional de Cultura. É o que representa a Lei Rouanet hoje. Só que está na mesa e nos gabinetes de marco, departamento de marco das grandes empresas. E o ministro Juca tem combatido e não consegue avançar. Porque pode citar. 90% desse dinheiro fica no Sul e Sudeste, mais especificamente em Rio e São Paulo, e não grande Rio e não grande São Paulo, capital. E quem pega grande parte desse dinheiro são artistas renomados e os atores da Globo. São os projetos da Globo. Então, quando eu falo mexer nisso, eles vão para Brasília, fazem pressão e não querem que mude, porque não querem dividir esse bolo. Então, pleitear qualquer projeto da Lei Rouanet é um direito de qualquer artista, de qualquer grupo cultural, mas entender que não é o governo que decide que projeto será patrocinado e sim as empresas. Se o Wagner Moura defender o governo, é porque ele entende como uma pessoa esclarecida, como qualquer pessoa que tem o mínimo de consciência de que os avanços que esse país teve nos últimos 12 anos não podem ser negados. E o que está tentando se fazer é um golpe sim. A direita, esse pessoal que quer ganhar a presidência no tapetão, mais uma vez, vai nas ruas defender algo que não representa povo e algo que representa mais uma vez o golpe. O Brasil tem um histórico de golpe. Foi assim com o Getúlio, é assim na história do PMDB. O PMDB de São Paulo, que nunca ganhou uma presidência da República e está aí assegurando ter um presidente que a gente não elegeu. Um presidente que não vai, de maneira alguma, continuar as nossas conquistas populares. É só pegar o programa do PMDB, que reduz o tamanho do Estado, reduz as nossas conquistas e só atende a interesse dos empresários. É contra isso que a gente está lutando. Manter o mandato da Dilma por mais 2 anos. Vai ter golpe! As mobilizações que estão nas ruas, no Brasil inteiro, nas principais capitais, em todos os estados do Brasil, essas mobilizações mudam o curso que indicava o impeachment. Essas mobilizações, esse povo batalhador, mudam agora, inclusive o posicionamento de deputados que eram para o impeachment e se intimidam diante da vontade soberana do povo, que depositou seu voto nas urnas e que hoje exige que sua vontade seja cumprida. Hoje, o povo que exige que a democracia seja a voz que fala mais alto e está sendo ouvida. E nós temos que manter essa mobilização constante. E é muito difícil, às vezes, até nas nossas casas, finais de semana, a gente está conversando, sempre rola o almoço no final de semana, e tem um que vem, e agora? Está vendo aí, ó? E agora, está vendo aí o quê? É importante chegar para esse primo, para esse tio, para esse amigo, botar ele do lado e dizer, vamos conversar, você tem tempo? Tem, então vamos conversar. Ó, é o seguinte. E dizer a ele como é que as coisas estão acontecendo. Dizer que nós temos um judiciário completamente seletivo, o que não é novidade. Está, né, aqui o Cleber para falar com mais propriedade do que eu. Por que na história desse país o judiciário não foi seletivo? E que não é seletivo? E aí, o meu discurso jamais vai ser de ódio. Porque nesse momento, nós precisamos unificar e chamar mais e mais gente. E mais gente que eu quero dizer é um discurso de amor para também conquistar a classe média. Porque esse presidente não foi conscientizado que tem muita coisa em jogo aqui. Não é só a presidência. É pelos seus direitos, é pelas suas conquistas e é por a defesa daqueles que querem o impeachment. É para você olhar para ele e dizer, meu amigo, é o seguinte, eu estou aqui por você também. Porque se você não tem clareza do que está acontecendo agora, amanhã você vai me agradecer. Então, galera, muita força, muita confiança, muita luta, vamos pra cima, porque não passarão e não vai ter golpe. É isso aí, pessoal. Pessoal, eu queria trazer uma música aqui referente àquele período que todos nós lembramos com pesar, foi a ditadura militar, que assim como hoje, os artistas se mobilizam, o pessoal da cultura se mobiliza e a gente também está se mobilizando aqui nesse ato cultural para definir a democracia. E aí, na época da ditadura militar, teve um cara chamado Belchior que escreveu essa música, que foi um grande sucesso na voz de Elis Regina, falando sobre essa época sombria e apelando para a gente retomar a democracia. Thank you. vivemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Done.